Houve um dia alguém, alguém que me mostrou que fosse por mal ou por bem, todo homem já amou. Houve um dia um desejo, um olhar, um sentir. Agora fez-me lembrar um momento lá na minha terra em Belas. Era assim, um puto deste tamanho. Onde é que está a Belas hoje aqui? Vieram todos. E então fui convidado para ir cantar um fado lá no Vale dos Bombeiros, não é? Fazia-se muitos fados e temos hoje aqui um grande amigo meu e que sabe bem aquilo que eu estou a dizer. E então estava a cantar o fado, e é uma letra muito, muito complicada, longa. A prima casava com o tio, era irmão, e ele descobre que é avô dele próprio e tem que ir para uma casa. É o fado de Margaridas, diz-me aqui o Tiago Oliveira, perfeitamente entendido. Né? E então cheguei a meio, a letra era tão difícil que eu esqueci-me e sentei-me. E as pessoas ficaram a olhar para mim. Oh! Vai, puto! E eu levantei-me e cheguei ao mesmo sítio e esqueci-me. E não cantei mais. Não cantei mais. Mas também não vou cantar hoje.